acesse Rede Amigo Espírita, www.redeamigoespirita.com.br. Venha fazer parte desta família. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, então. Um beijo no coração de cada um. Nós estamos aqui reunidos na sala Falando Espiritismo na Rede Amigo. E o nosso boa noite também a todos vocês aí que estão conectados na Rede Amigo Espírita. Boa noite. Antes de mais nada, eu vou chamar a Sil para nos fazer a prece inicial. E eu peço a todos que por uns instantes deixem de teclar na área de texto e vamos orar juntos. Com você, Sil. Boa noite a todos, meus amigos queridos. Boa noite aos amigos que nos ouvem pela Rede Amigo Espírita. Sintam-se todos acolhidos e vamos elevar nossos pensamentos a Jesus para fazermos a prece de abertura. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente uso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Em um só coração e um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Então que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz, que Jesus, a espiritualidade amiga presente, intua o nosso amigo Célio para fazer a palestra. Passando, Xanrinho, obrigada. Graças a Deus. Obrigada, querido Mestre Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga, que sempre se faz presente. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite aos que acabam de chegar. Ava, Cris, Elcio, Irmão Sol, Ana Terra, Alejandro, Marcele. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos abraçados por nós. Então, hoje está aqui conosco, pela primeira vez, Célio Faria. Ele é psicoterapeuta holístico, ele é pesquisador do comportamento humano, escritor e palestrante motivacional e espírita também, né? Então, ele vai nos falar sobre a depressão. Vencendo a depressão. Então, todos podem partilhar na área de texto, compartilhar, fazer suas colocações, como também suas perguntas. as que o Célio não responder durante a exposição, nós, arrobas, estaremos anotando e no final ele vai responder, ok? Engenheiro Bastos, boa noite, muita paz, muita luz. Célio, nós testamos o som, está tudo ok, né? Então, vamos lá, levante a sua mão, que a palavra agora é com você. Muita paz, muita luz para você, meu querido amigo. E eu descendo. Queridos amigos, nós gostaríamos de agradecer primeiramente o convite do nosso amigo José Aparecido, que nos estendeu fraternamente para que hoje nós pudéssemos estar aqui com vocês. Percebemos que é um clima agradável, que as energias e as boas vibrações chegam até nós. A depressão, para mim, é uma das maiores oportunidades que eu particularmente tive na minha atual existência. Por incrível que pareça, foi através dela que conheci o Espiritismo. Dessa forma, nós que procuramos viver de uma forma mais tranquila, mais serena, nós entendemos que foi a chamada válvula de escape com que fez com que nós mudássemos o ritmo, a rota da nossa vida. Então, dessa forma, fazendo pesquisas aqui e acolá, alguns dias atrás, por exemplo, descobrimos que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, assevera que mais ou menos em 2020 a depressão será a segunda tormenta que acometerá a população do mundo, ficando atrás apenas dos males do coração. Haja visto que quando Jesus Cristo, ele asseverava a seu tempo, ele já nos colocara dizendo-nos que, dependendo daquilo que nós usássemos nas ações, nos nossos atos, haveria pranto e ranger de dente. Hoje, nós verificamos que o pranto depende do choro, depende da queixa, da lamúria, e o ranger de dente estaria facilmente relacionado aos problemas dos nervos, ao mau humor. Então, dessa forma, não deixando de lado a figura de Jesus, nós deveremos constatar que há uma necessidade de você estar com paz, com equilíbrio. Dessa forma, tudo que nós procuramos angariar para melhora vale a pena. Porém, há algumas pessoas que confundem alguns sintomas, por exemplo, da anemia, que pode ser constatada através da falta de ferro, através dos hormônios, que podem muitas das vezes ser confundidos com uma tristeza ou com uma melancolia. Por essa forma, é muito interessante nós procurarmos as pessoas que estejam habilitadas a nos dar as informações corretas ou as diretrizes que nós, na estrada evolutiva, necessitamos. O processo obsessivo pode ser uma das causas, mas nunca será tão somente a principal. Não poderemos, como espíritas, simplesmente asseverar que todo depressivo é obsessivo. É um processo de obsessão instalada. Porém, com o andar do tempo, é evidente que tudo transformar-se-á em um elo energético com as entidades que podem fazer com que se possa multiplicar os sintomas relacionados da tristeza, da insatisfação e do mau humor. Para o Espiritismo, as causas da depressão podem ser psicossociais orgânicas e também espirituais. Mas não quer dizer que seja exclusivamente por esta última, deixando muitas das vezes em estado de muita sofreguidão as pessoas que passam a viver por isto. Houve-se o tempo em que as pessoas que faltavam ao trabalho por alguma tristeza eram consideradas pessoas frescas, pessoas frágeis, e que sim, a pessoa deveria estar no trabalho para esquecer a tristeza. Mas hoje em dia, sabemos que o excesso de trabalho, a carga horária, pode levar as pessoas ao cansaço mental e, consequentemente, ao mau humor, passando de uma fase para outra com muita rapidez, chegando ao estado melancólico ou à depressão. Todas as segundas-feiras geralmente são enfrentadas pela maioria das pessoas como o dia pior da semana. No entanto, nós verificamos que não é simplesmente o dia, mas é o reencontro com a área profissional, em que muitas das vezes o que vai se encontrar não satisfaz. É muitas das vezes um chefe mal-humorado, é um companheiro que não sabe lidar com as emoções, ou seja, as cargas energéticas e espirituais passam a fazer aquilo que as pessoas não resistem, transformando esse episódio em tormentos consequenciais que passam a valer então durante o seu dia, levando para o estado onírico, que é a área de sono, tormentos e pesadelos, chegando a ter sonhos em que se encontram em desafios profundos. Precisamos estar alertas para sabermos o que é realmente valioso. A depressão, em seu total alinhamento, ela não pode de maneira nenhuma ser considerada uma coisa muito negativa, pois ela pode, em seu processo evolutivo, ser apenas um chamamento da consciência para os reparos necessários do espírito imortal que somos, tendo dessa forma uma maneira de chamar atenção para que possa novamente voltar às raias da evolução necessária a todos nós. Tudo que se reflete na nossa vida emocional é geralmente uma consequência daquilo que nós sentimos. Você, para refletir perante a sua vida, geralmente busca os arquivos emocionais, e dentro dessas causas, que podem ser as causas depressivas, podemos encontrar as frustrações, as perdas afetivas, que são responsáveis por quase todas as melancolias que viemos a experimentar na estrada da evolução, causando muitas das vezes amargos desafetos e dessabores desconcertantes no nosso campo comportamental, advindo dessa forma a depressão. Porém, sentir-se triste em alguns momentos passa a ser até natural, porque nós temos a chamada lei de afeto que une as pessoas. Podemos ficar tristes momentaneamente por a morte de um ente querido, a perda de um emprego, a ausência da saúde, as expectativas não correspondidas, discussões em família, que podem nos deixar momentaneamente tristes. Porém, o que pode nos acometer a depressão é o seu estado mais profundo do cultivo desses sentimentos que fazem-nos mal. Ou seja, tudo aquilo que você planta na terra da emoção vai com certeza colher na árvore sentimental. Precisamos estabelecer uma disciplina para que venhamos consequentemente ter resultados satisfatórios. Nós desenvolvemos algumas técnicas ao longo desses 12 anos trabalhando como psicoterapeuta e como atendente espírita, para que tenhamos resultados mais satisfatórios. A depressão, ela pode acometer a pessoa, levando a ter sentimentos, muitas das vezes, até ao suicídio. Pensamentos que passam a ser os gerentes das suas emoções. No entanto, quando nós falamos para o depressivo que ele não pode ser depressivo, racionalmente ele já está equivalente e consciente de que isso não deve ser feito. Porém, isso ocorre no campo racional. No entanto, por que nós não conseguimos, muitas das vezes, mudar as faixas sentimentais? Racionalmente, nós podemos burlar o nosso subconsciente. Porém, sentimentalmente, não temos como fugir à regra. Ou nós mudamos os nossos sentimentos, ou ficamos reféns das aparências racionais. Essa forma de obter resultados vem sendo uma grande satisfação para as pessoas que têm chegado até a nossa pessoa, com enfoque totalmente na ajuda e no auxílio do Espírito Costa, que fora médico. Temos tido a oportunidade de ajudar inúmeras pessoas a reencontrarem as suas raízes sentimentais. Ou seja, tratar a depressão racionalmente já não está bastando, porque os ansiolíticos já não fazem tanto aquilo que o sentimento somente pode fazer para o depressivo. O tratamento, ele deve ser sim colocado com toda forma em que a responsabilidade daquele que se encontra triste, melancólico ou depressivo deve se ater às disciplinas e às diretrizes que o médico, que o psiquiatra, que o psicólogo possa imprimir como bases para você ter força, mas não ficar tão somente aos tratamentos tradicionais ou ortodoxos. Buscar, assim como nós, os espíritas, as casas terapêuticas do espiritualismo, ou espíritas que possam ser aplicadas a bioenergia, os passes, o chamado reiki, em consultórios que possam promover esse tipo de serviço ao bem-estar. Notemos que hoje vivemos uma sociedade imediatista, que não querem ter mais trabalho, geralmente buscando nos ansiolíticos as formas mais rápidas para obter sono de volta ou bem-estar. O ansiolítico, ele não vai resolver em sua base sentimental. Ele pode abafar o sentimento. No entanto, sem eles, fica quase que impossível termos força. Por isso, é importante nós aliarmos o bom senso. Quando nós começamos a observar os nossos sentimentos, e nós recordamos do capítulo 8, do item em que trata-se no Evangelho, segundo o Espiritismo, com o termo melancolia, nós começamos a entender o quanto é importante nós trabalharmos os nossos sentimentos. Lembrando que nessa ordem segue a nossa evolução. O sentimento, ele inspira, o pensamento plasma e as ações são as consequências da união sentimental e racional, ou seja, sentimento e as suas bases racionais passam a fazer aquilo que em estado de sabedoria e amor, unidos, podem representar a evolução para o espírito. Somos seres considerados enfadados à felicidade. Algumas pessoas asseveram que a felicidade não faz parte desse mundo. mas podemos sim salvar momentos felizes, tornando-nos pessoas mais agradáveis para conosco mesmo, recordando de Jesus Cristo que, quando ele assevera, ama a teu próximo como a ti mesmo, nós passamos essa fase observando que devemos fazer tudo para o nosso próximo, porém, esquecemos lamentavelmente de nós mesmos. Nós não damos bom dia para nós mesmos perante o espelho, mas nós ficamos chateados com as pessoas que não nos saudam ou nos dá o bom dia ou boa noite. Mas se nós não estamos nessa forma tão ágil de despertar dando-nos bom dia a nós mesmos, como poderemos exigir das outras pessoas aquilo que nos cabe? Dormir demais é sinônimo de depressão ou anemia. Essa forma da qual o nosso sono, ele passa a ser condicionado por medicamentos, ou seja, fuga das nossas eras, das nossas buscas ou do nosso entendimento, podemos entender que o sono excessivo pode ser também a maneira de se esconder. E quando nós nos fechamos dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio quarto, é natural que advenha os sonhos, advenha o sono, advenha os pesadelos. Entre todo esse processo, a depressão não pode ser tão somente considerada o vilão à parte. No entanto, ela é uma consequência e que pode ser uma fuga, em que as pessoas, não sabendo lidar com esse processo, elas passam a buscar, inevitavelmente, a cama como solução para os problemas, dormindo excessivamente, geralmente buscando assim uma fuga. A depressão, ela em si, ela pode trazer o que, na verdade, nós encontramos nas nossas consequências emocionais aquilo que nós cultivamos em nossos sentimentos. Sendo que todo processo depressivo, ele pode ser acometido por uma fragilidade emocional da pessoa, sendo que tudo aquilo que é em condições do nosso perispírito passa a ser uma soma. Aquilo que nós sentimos, então nós vamos impregnando no nosso perispírito. Dessa forma, pode sim desencadear uma depressão. Uma criança, desde cedo, pode apresentar momentos em que a depressão, advindo de reencarnações transatas, possam acometer, evidentemente, o perispírito, tendo uma predisposição para a tristeza, para a melancolia ou para a depressão propriamente dita. Somos convidados a todo instante a buscar o auxílio com bases naquilo que possa favorecer-nos. A primeira base é nós sabermos identificar aquilo que nos causa tristeza, procurando evidenciar dessa forma tudo aquilo que nos condiciona. E quando nós passamos por alguns episódios, e se esses episódios passam a ser o nosso calcanhar de Aquiles, é aonde nós necessitamos de fazer um tratamento com base em que nós viajamos para dentro do nosso interno e, ao verificarmos ali aquele processo, passamos dessa forma a trabalhar com mais êxito. Nós necessitamos de entender por que a depressão está nos visitando. Lembrando que quase todo escritor, para que ele tenha a emoção equivalente daquele texto, daquele enredo que ele vai construir em capítulos, ele quase que inevitavelmente entra num processo melancólico ou depressivo para somatizar essa energia, fazendo com que os leitores passam a experimentar ali a necessária forma de entender. Então, as pessoas, muitas das vezes, erroneamente, falam que a depressão só pega as pessoas que não fazem nada. Não é verdade isto. Lê do engano. Muitos depressivos estão excessivamente com muitos cargos. Agora, o tédio, evidentemente, pode sim causar um processo depressivo. Lembrando que hoje vivemos uma sociedade refém dos ansiolíticos. Algumas pessoas estão tomando medicamentos como se fosse parte da nutrição diária, da sua alimentação. Então, há hoje uma sociedade que está refém dos medicamentos, onde os médicos e os pacientes, eles estão totalmente reféns de seus condicionamentos. Não havendo outra forma de lidar com o tratamento, porque as pessoas querem resolver o problema rapidamente, os próprios médicos se condicionam a dar um ansiolítico para que eles possam estar nesse momento trabalhando de forma coerente. Como você pode vencer o tratamento? Como você pode vencer a depressão? Simplesmente fazendo uma observação mais profunda na sua personalidade. Quando entender que uma depressão pode ser um envolvimento de um espírito que possa se encontrar depressivo, basta nós analisarmos que aquilo que advém, muitas das vezes sem nós termos sem nenhuma sinapse cerebral, já é uma produção de uma aproximação espiritual equivalente e que passa a somatizar através do nosso perispírito e vai imprimindo pouco e pouco ali aqueles sentimentos de tristeza. Geralmente, há algumas depressões que são provocadas por espíritos que em condições de dúvidas e de se encontrando em desalinho no plano espiritual, ele se aproxima equivalente daqueles que são os familiares, trazendo dessa forma uma depressão obsessiva, sem que eles se dão conta que estariam fazendo mal. Por isso, é importante sim buscarmos o tratamento profissional, mas concomitantemente o tratamento espiritual. Não vai nos ter efeito colateral, não vai nos atrapalhar o que o médico estará colocando como diretrizes, porque temos a base sólida de que nós necessitamos de trabalhar em forma de conjunto com a ciência. E nós aqui não estamos tentando tirar o mérito de todas essas questões médicas, mas nós estamos entendendo que, de uma forma bem subjetiva, podemos encontrar as pessoas também que não sabem, dessa forma, perdoar-se para que as oportunidades possam ser trabalhadas. Há algumas pessoas que não se perdoam e passam a viver uma vida, muitas das vezes, à base de rancor, de ódio. Poderia, de uma forma, um encontro de que as pessoas que estão convivendo torne-se um processo expiatório, onde a pessoa necessita aprender a conviver com aquele estado e desenvolver uma qualidade de vida com a ajuda dessa reforma ou íntima ou a transformação pessoal, podendo imprimir, quando se tem a força para que tudo possa ser modificado, os espíritos advertem-nos, quando nós temos a determinação ou a vontade firme, se nós a utilizarmos, poderemos se vencer essas dúvidas. O que é mais interessante é que muitas das vezes ficamos reféns das notícias que as pessoas venham nos trazer. nós ficamos espíritos envolvidos em consequências, deixando de viver a nossa realidade objetiva, para ficarmos tendo pesadelos com as manchetes que somos impregnadas através do nosso subconsciente. Hoje, quando nós ligamos a TV, nós encontramos as notícias que são cada vez piores, fazendo com que o mundo torne-se para nós hoje pior do que era antes. As pessoas têm a grande audácia de asseverar que o mundo está cada vez mais perigoso, mas na realidade, através da tecnologia, é que nós experimentamos as notícias com mais rapidez. A violência, desde que nós nos encontramos vinculados à realidade física, vamos experimentar espíritos ainda não evoluídos. Há aqueles que ainda podem matar com toda frieza. Mas sabendo da evolução, também poderemos encontrar pessoas com a nossa energia, com a nossa alegria. Eu, particularmente, já experimentei a depressão no seu âmago mais profundo, onde quase suicidei-me, porque preferia morrer do que experimentar as sensações que eu trazia no bojo do espírito. Então, dessa forma, foi que nós chegamos à doutrina espírita e hoje nós temos a grande alegria de pregar aqui e acolá a satisfação de que ser espírita é uma bênção para todos nós. Conseguindo equilibrar as nossas emoções, conseguindo estabelecer um processo em que nós nos encontramos com firmeza e com aquilo que nós chamamos de disciplina ética comportamental, nós podemos encontrar dentro da nossa moralidade um espírito que está combatendo a si mesmo e não aquele que combate as imperfeições alheias. Não trazer a lume as polêmicas que as pessoas estão acostumadas. Nós observamos que as nossas dificuldades, ela é de caráter pessoal. Nós só temos a oportunidade de entender o que é realmente ser equilibrado quando nós passamos pelas expiações e pelas provações. Ninguém vai se demonstrar simplesmente feliz se não há episódios que a tristeza ou as provações, por exemplo, estarmos no trânsito e experimentarmos o estresse, faz com que muitas pessoas percam a paciência. Haja visto que a paciência é, na linguagem do espírito Joana de Ângeles, a ciência da paz. Então, estar vinculado ao mundo físico e não experimentar as provações ou expiação seria uma ilusão. Então, nós precisamos estarmos prontos para colhermos os resultados daquilo que nós estamos plantando. Ser depressivo é simplesmente uma grande forma de você observar os padrões. Mas você, se tem momentos felizes, você pode conseguir equilibrar até você se livrar de forma memorável e maravilhosa aquele tormento depressivo, onde você passa a encontrar felicidades num balé de uma borboleta, onde você pode encontrar uma forma maravilhosa. Há pessoas que não encontram felicidades, não encontram beleza nas flores. Há pessoas que até pisam nas flores. E há pessoas que vejam, ou seja, enxergam, observam a beleza nas flores. Então, esse estado sentimental é que pode equivaler para mostrarmos a beleza externa que está em nosso interno. Ou seja, a beleza não está por fora, mas está no nosso interno, ou da forma que nós enxergamos. Tem muitas pessoas tentando mudar a sua vida radicalmente, deixar o Rivotril. Nós não aconselhamos, porque vai advir aquilo que nós chamamos a crise de abstinência e terá, muitas das vezes, maiores dificuldades, mas tratar com sabedoria, somente com a anuência do seu médico, e equilibrando e, se possível, eliminar gradativamente. Só que também não podemos ficar reféns do Rivotril ou de qualquer ansiolítico, porque senão nós vamos passar as responsabilidades tão somente dos processos em que os comprimidos vão resolver. Existe uma das causas que são evidentes às grandes amigas da depressão. Quando se trata num processo depressivo obsessivo, os pensamentos negativos, eles são, muitas das vezes, parceiros e fomentam desequilíbrios e passam a ser as consequências inevitáveis para que os tentos advêm cada vez em escala maior, advindo verdadeiros tornais. Num mar revolto, então vamos nos afogar nas mágoas e teremos, evidentemente, maiores dificuldades de vencer a depressão. Para que nós possamos estabelecer um contato com o equilíbrio, precisamos necessariamente querer mudar. Agora, não podemos de forma nenhuma mudar a questão para as pessoas. Geralmente, quando nós nos encontramos depressivo, nós buscamos um culpado pela nossa depressão. Não procure, porque você vai se encontrar a si mesmo. Mas podemos procurar um responsável pela nossa felicidade. E que no final das contas você vai se encontrar a si mesmo. Não procure aquele que é culpado ou responsável pela sua depressão. Mas procure aquele que é responsável pela sua felicidade. Nós precisamos, paralelamente, evidentemente, buscar cuidar do corpo e, consequentemente, do espírito. E haja visto que se nós cuidarmos e equilibrarmos do espírito, ou seja, do nosso sentimento, teremos maior facilidade para também equilibrar o nosso físico. O físico, muitas das vezes, não quer dizer que a pessoa esteja alquebrada ou que algumas pessoas trazem em si uma dificuldade. Mas se procurar equilibrar através do uso da boa leitura, dos bons pensamentos, da boa conversação, ela poderá trabalhar de forma muito bem equilibrada. Poderá também fazer o uso da homeopatia, poderá recorrer aos florais. Isso é uma alternativa muito boa para que as pessoas possam concomitantemente colocar a seu favor, apresentando dessa forma bases em que vão equilibrando com os florais a sua energia e a homeopatia com as bases no perispírito. O Dr. Bezerra de Menezes assevera que o uso da homeopatia pode atenuar até para as próximas reencarnações, trabalhando em nosso perispírito. Haja visto que a mãe, por exemplo, na gestação, pode beneficiar o futuro corpo da criança tomando homeopatias. Então, dessa forma, será a valorização daquilo que não traz efeitos colaterais. Mas não podemos deixar de trabalhar com aquilo que nós trabalhamos, a forma em que o uso de medicamentos alopáticos geralmente são necessários, porque nem todas as pessoas estão preparadas para usar tão somente a homeopatia ou tão somente os florais ou a chamada fitoterapia. Havendo a necessidade de trabalhar com a alopatia, mas nunca se esquecer de trabalhar o seu sentimento. O sentimento é a base. Então, cada indivíduo poderá trabalhar e nem todas as pessoas terão os mesmos resultados que a outra teve. Então, não adianta nós forçarmos as pessoas. Cada pessoa tem uma evolução, cada pessoa tem um modo de entender, de compreender e de assimilar. Então, dessa forma, caberá ao psicólogo, ao psiquiatra, ao psicoterapeuta, ao terapeuta, trabalhar de acordo ao psicanalista, trabalhar de acordo com a personalidade de cada indivíduo. Então, da mesma forma que alguns episódios traumáticos podem nos causar uma tristeza e levar-nos à depressão, algumas pessoas que passam pelo mesmo episódio não haverá nenhuma dificuldade e vai até esquecer. Suponhamos que nós estejamos num shopping divertindo-se com a nossa família e de uma hora para outra ocorre um assalto e ocorre tiros e as pessoas ficam temerosas, algumas entram na síndrome do pânico e a outras faz o processo psicossomático para a depressão. No entanto, outras que estiveram no mesmo episódio não vão apresentar nenhum caráter ou nenhuma característica depressiva. Então, cada indivíduo vai assimilar ou multiplicar, somando na sua forma de entender aquilo que seja nocivo ou benéfico. Aqui agora mesmo, algumas pessoas poderão assimilar muito bem quando eu digo a respeito do sentimento. Poderemos sim usar os alopáticos, mas também poderemos trabalhar com a forma homeopática e os florais e também a bioenergia. Sabendo usar o floral correto, indicado para uma pessoa que tenha a credibilidade e que seja credenciado, pode sim ter um resultado maravilhoso. Da forma que o mais correto, primeiramente, seria procurarmos um especialista para nos ajudar e nos dar a base e sempre informar ao seu médico os tratamentos paralelos que você esteja experimentando, trazendo a lume aquilo que você experimenta como satisfação e que você observe os benefícios trabalhados. Um outro processo seria a psicoterapia ou as terapias acompanhadas em consultório, em que a pessoa possa experimentar o alívio trabalhando nas bases dos chakras, trabalhando nas bases em que o sentimento são as causas principais e não o pensamento como algumas pessoas acreditam ser. O pensamento, ele é refém daquilo que você sente. Observe no seu dia a dia, quando você depara-se com uma pessoa que você não gosta muito, como diz no movimento espírita, você odeia com toda fraternidade aquelas pessoas, mas racionalmente você é obrigado a tratá-la com delicadeza. Ou seja, a etiqueta social faz com que você às vezes finge uma simpatia, mas por dentro você está carcomido pela antipatia. Ou seja, a sua energia não vai muito bem com a dela. E algumas pessoas até falam, meu anjo da guarda não foi com dele. Então, nós aí podemos provar para as pessoas aquilo que racionalmente, ou seja, aquilo que pensamos, geralmente não é suficiente. Ou seja, o que vai nos fazer mal não é o que estamos pensando, mas é o que estamos sentindo. Podemos pensar, eu não vou ficar triste a partir de agora, mas se o sentimento está para as raias da tristeza, nós teremos dificuldade. Mas se nós começarmos a combater nas raias sentimentais, nós teremos muito mais a certeza de que iremos enxergar e conseguir visualizar a luz no fim do túnel. Porque nós ficamos escravos exatamente daquilo que nós sentimos. Notem que quando nós perdemos um ente querido, o que faz nos sofrer é de pensar que nós ficamos sozinhos, ou seja, o sentimento de solidão. Então, a base em que a doutrina espírita pode nos trazer como a perseverança no bem é para nos ocuparmos daquilo que muitas das vezes temos dificuldade. Então, com essa base, fazer a caridade é uma das bases que vai trazer ao espírito a fortaleza, porque ele vai perceber que existem pessoas em situações piores. Dessa forma, vai facilitar e ele vai entender que, por pior que seja a nossa condição atual, ainda haverá pessoas em condições inferiores. Assim, o Espiritismo promove na faculdade do amor a terapêutica mais eficaz para que nós possamos entendermos e que possamos assimilar o amor a nós mesmos. Podendo a pessoa sofrer, por exemplo, por uma separação, por um divórcio. Ela sofre, muitas das vezes, porque o outro disse que não quer mais conviver com ela. Mas ela mais sofre ainda é pelo fato de ser, muitas das vezes, deixada de lado. Então, a falta de amor a si mesmo faz com que nós somatizamos uma relação muito aparente com a melancolia. E o cultivo desse sentimento faz nós inevitavelmente atingir a depressão. Dessa forma, a maneira mais correta é de começar a avaliar aquilo que você está tendo como oportunidade, seja no campo da expiação ou da provação. Lembrando que estamos passando de provas e expiações para um mundo de regeneração. Aí está o livro A Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, trazendo-nos a lume as responsabilidades de cada indivíduo. E o cultivo da alegria, ou seja, hoje nós temos as bases da risoterapia. Quem não recorda do filme Pat Adams, O Amor é Contagioso? Eu sugeria para que pudesse assisti-lo, revigorando as bases em que podemos fazer algo por um mundo melhor, tornando-nos melhor primeiramente para nós mesmos. Se você desperta com alguma tristeza, comece a fazer algumas perguntas. Por que essa tristeza está me visitando? Quais são as causas possíveis? Não seria uma consciência de culpa que estamos fazendo? Não seria a falta de amor por nós mesmos? Então, dessa forma, precisamos entender que quando nós despertamos tristes, não quer dizer que nos encontramos depressivos, mas pode ser uma saudade de algum ente que se encontra no mundo espiritual, ou até saudade do nosso anjo guardião, ou do nosso protetor, em que, quando somos chamados a rever alguns conceitos, quando somos chamados à responsabilidade de alguns atos que nós estamos impregnando no nosso dia a dia e que está desfavorecendo-nos, então nós acordamos muitas das vezes tristes por ter sido chamado à atenção. E geralmente o orgulho não nos deixa absorver o que é necessário. Então, quem está deprimido pode, por exemplo, ter a perda, evidentemente, de algumas sequelas, ou seja, a perda do emprego, ou seja, pensando já nas dificuldades que passará. A produção dos neurotransmissores por parte do cérebro reduz inevitavelmente. Então, a pessoa entra naquele vazio existencial. A pessoa não começa a ter as chamadas sinapses. Mas há alguma coisa que é muito importante que foi nos trazida pelo espírito Ivan Costa, que ele assevera que a depressão, muitas das vezes, ela vem como causa primeira para evitar-se um suicídio, e não tão somente levar ao suicídio. Por exemplo, quando ocorre essa interrupção dos neurotransmissores, ou seja, a energia de um neurotransmissor a outrem, geralmente é para que não haja essas ideias nocivas e que corta aquele fio como uma energia que quando se tem um choque, quando se tem um curto, nós deveremos cortar a eletricidade para que não ocorra alguma coisa pior. A depressão, ela vem como auxiliar, ou seja, cortando ali a energia de um neurotransmissor a outro, para que não ocorra, então, a ação, ou seja, o movimento. A pessoa, então, entra no chamado no vazio existencial. E, ocorrendo dessa forma, evidentemente, algumas consequências, tais como nós devemos observar e que, de alguma forma, aquilo que nós estamos sentindo vem nos trazer algum ensinamento, algum aprendizado. Então, a falta de perdão, ela é uma das causas que pode levar à depressão. Sendo que as pessoas que procuram entender que quando nós temos, ou seja, a dificuldade de perdoar, é uma coisa muito interessante. Porque a falta do perdão, ela pode ser uma consequência de que nós conseguimos identificar que aquilo que o outro nos fez, nós percebemos que o outro foi, em alguma forma, muito mais forte do que nós. E pela nossa fragilidade emotiva, nós não conseguimos perdoar a nós mesmos, e, consequentemente, nós veremos na persona daquele que foi o algoz a forma de lembrarmos o quanto nós falhamos, ou seja, nós falimos. Então, a nossa falência, ou seja, o nosso fracasso pessoal, faz com que nós tenhamos, muitas das vezes, raiva daquele que foi o causador do nosso sofrimento. No entanto, a verificação ocorre de forma oposta na nossa consciência. Tudo ocorre de forma que nós verificamos que fomos frágeis e que o outro foi forte, que fomos passado para trás. E essa forma de ter sido enganado faz nós cultivarmos, ou seja, um ódio. E que, consequentemente, esse cultivo levará-nos indubitavelmente à depressão. Da forma que nós entendemos, ou seja, há 15 anos, poderemos passar por dificuldades há 20 anos, mas se nós pensarmos que nós podemos trabalhar de forma coerente com aquilo que chega de forma tradicional, nós vamos ficar reféns. Se eu cultivar no meu subconsciente, eu não vou conseguir perdoar, eu estou dando uma ordem. Da mesma forma que se neste momento eu falar para vocês, não pense no elefante branco. Algumas pessoas, com certeza, estarão visualizando esse elefante branco. No entanto, o nosso pedido foi para que não pensem. No entanto, o nosso cérebro não está programado para as negativas. Se eu cultivar em meu subconsciente, seja racional ou sentimental, que eu não vou conseguir, por exemplo, vencer, e que a depressão vai me acompanhar para o resto da vida, eu estou condicionando a ser mais uma pessoa que traz para o troféu emocional o troféu da depressão. Quando nós cultivamos a forma de entendermos que a vida está amarga, nós vamos inevitavelmente ter aquela amargura. E isso pode nos levar, inclusive, ao aumento da glicose em nosso organismo, levando-nos à diabetes. Todo diabético, ele experimenta no seu dia a dia espaços de amargura. E o corpo aumenta a glicose, dizendo como termômetro que precisamos nos ser dóceis. Só que as pessoas, quando estão passando por momentos de amargura, no caso da mulher, no período menstrual, ela busca através do chocolate ou dos doces para tentar amenizar aquilo que ela está sentindo. Dessa forma, o corpo está dizendo alguma coisa, mas nós não estamos tendo ali a observação necessária. O chocolate, o excesso de doce, inclusive, pode também nos levar à diabetes propriamente dita. Mas, no entanto, a amargura é o agente principal. E, através dessa consequência natural, o diabético ele passa inevitavelmente a ser depressivo, porque ele passa a ser refém do uso. E essa questão que nós precisamos entender, nós entendemos como forma de válvula de escape. Imaginemos, por exemplo, aquilo como uma panela de pressão, o seu dia a dia. Quando o fogo é aceso, a temperatura vai subindo e nós temos uma válvula de escape. Nessa válvula de escape, se nós entupirmos, nós teremos uma explosão, evidentemente. O processo é que nós precisamos entender a visão da qual nós estamos entendendo o que é o processo depressivo. Suponhamos que dentro de um processo espiritual advém ali a chamada obsessão. A obsessão, em sua larga escala, ela poderá estar tratando o que nós precisamos assimilar como base de transformação. Se há um débito, se há um cobrador, equivale dizer que há um débito. Gerenciado pelo nosso passado, equivale-nos até nós, de forma que essa obsessão começa a fazer as ligações através dos painéis mentais, e dessa forma, evidentemente, vai surgir a depressão. Como, então, trabalhar a depressão da forma espiritual? É muito simples. Fazer o uso da bioenergia, fazer leituras que façam a pessoa pensar no seu equilíbrio, pensar nas suas atitudes, pensar no projeto em que a vida que nós estamos experimentando no, na atual existência é nossa grande base para enxergarmos a nossa ascensão. Nosso processo em que se instala a obsessão como forma depressiva, ela torna-se cruel. Porque, geralmente, por mais que venhamos ter a necessidade de se cuidar, o que ocorre é o contrário. Quando se instala um processo obsessivo ou um problema espiritual, a tendência é nos afastarmos das pessoas que poderão nos ajudar. E fica inevitável, porque as pessoas passam a desenvolver problemas com as pessoas que poderiam resolver ou ajudar. O processo do despertamento espiritual, ele é maravilhoso. Se nós imaginarmos um triângulo em que a base é espiritual e as colunas que fecham esse triângulo seriam pessoal e o sentimental, nós vamos identificar que se essa base espiritual estiver em desequilíbrio, a propensão para perdermos o equilíbrio é muito maior. Daí, como então fazer as prevenções para que tenhamos equilíbrio? Nós sugerimos alguns passos. E gostaríamos de dizer que hoje postamos na Rede Amigo Espírita, através da pessoa de José Aparecido, esse tema, Vencendo a Depressão, onde nós apresentamos 7 passos para colaborar com as pessoas que estão passando por esse processo. Daí que quando nós estamos escondendo das pessoas que podem nos trazer alguma coisa para o nosso próprio bem, é geralmente um sintoma de obsessão. Por exemplo, a pessoa some de uma hora para outra da casa espírita, sendo ela um militante. Ela acredita que não fará falta. Ela não participa dos eventos que são promovidos pela casa que a pessoa milita. Então, já começa a se instalar, ou seja, a má vontade começa a ser uma indução daqueles espíritos que não querem a nossa evolução. Ou seja, colocando de forma simples, mas nós assimilamos com tanta facilidade que nós passamos a trabalhar conforme eles querem. Por exemplo, não vá hoje à casa espírita. Hoje você está cansado, você já fez tanto. Então, nós boicotamos ao centro espírita, mas nós não boicotamos aquilo que nós vamos trabalhar. Então, dentro do processo da questão que nós precisamos entender, é um processo interessante. A casa espírita, ela pode nos dar um direcionamento. No entanto, o espiritismo não vai se interferir nunca no processo de que os médicos estarão responsáveis. Nós seremos, sim, colaboradores. Lembrando que se nós soubermos utilizar a depressão na sua forma mais sublime, teremos reflexões que farão parte para o aperfeiçoamento. Agora, quando nós entendemos a depressão tão somente cultivando aquilo que é negativo, nós vamos cultivar inevitavelmente um processo de amargura e que levará-nos aos processos de grades emocionais. Em todo esse processo, só há uma equivalência que nós precisamos encontrar, que está exarada no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro espírita é aquele que procura domar as suas más tendências ou as suas más inclinações. E nós gostaríamos de dizer que é aquele que procura multiplicar as suas virtudes por conta nossa. Certa feita, nós ouvimos um companheiro dizer que a ocasião faz o mau cidadão. Mas o espírito, Ivan Costa, trouxe numa reflexão totalmente diferenciada, com base no otimismo. Na realidade, diz ele, a ocasião faz o bom cidadão. Então, dessa forma, não ficar refém dos comprimidos ou dos ansiolíticos, usá-los como bengala psicológica para que você tenha força, usar a bioenergia, usar o atendimento fraterno da casa espírita para que seja amenizado os seus traumas, a conversar com o seu psicólogo, não esconder, ser transparente, só vale ajudar. Por essa razão, tudo que nós entendemos, a dor, ela pode se encontrar de forma nas bases sentimentais, favorecendo os chakras, ou de forma salutar, ou de forma nociva, ou seja, favorecendo ao desequilíbrio ou implementando o equilíbrio. Só há uma maneira de vencer a depressão, se nós utilizarmos o bom senso e não ficarmos reféns tão somente. Os passos que nós vamos agora passar para vocês são 7 passos a pedidos, serão esses. Então, quem ter dificuldade de acompanhar, basta entrar nos artigos da Rede Espírita, da Rede Amigo Espírita. Primeiro passo, nós aconselhamos as pessoas a procurar uma ajuda terapêutica, expondo as suas dificuldades e fazer o uso da bioenergia, tais como o passe na casa espírita e o reiki, que são oferecidos em consultórios, que são credenciados. Por favor, não pare de tomar os ansiolíticos por conta própria. Sempre consultar o médico primeiramente. Segundo passo, seja transparente e seja ciente de suas fragilidades sem transferir para os outros suas frustrações. Procure ajuda, seja aberto às considerações. A ajuda psicológica e os tratamentos terapêuticos podem juntos abrir as portas para a sua saúde sentimental. Terceiro passo, selecione suas emoções que lhe fazem bem e as cultive no bolso sentimental. Aquilo que faz mal, esqueça. Trabalhe de forma coerente com seus sentimentos, lembrando que é no sentimento que nós vamos encontrar a raiz para vencermos a depressão. A parte racional fica muito aquém quando nós não conseguimos lidar com aquilo que nós pensamos. Então nós precisamos cuidar daquilo que sentimos. Da forma que a pessoa, por exemplo, é feita uma pergunta, como alguém pode trabalhar numa casa espírita, sendo que não consegue cuidar de si mesmo? Antes temos que cuidar de si, nosso interno, para depois cuidar do externo. Na realidade, nós não podemos atirar pedras, nós não podemos julgar. No Evangelho de Mateus, de João, nós em 14:16, nós encontramos Jesus Cristo asseverando que vos enviarei um Consolador prometido. Notem que a palavra é consolador e não condenador. Nós, espíritas, precisamos entender que quando nós condenamos, nós estamos deixando de lado o primórdio do espiritismo íntegro e pulcro, que é de consolar. Não podemos nem ser com os outros e nem conosco mesmo. Dessa forma, todo o processo que necessitamos entender é a forma correta de aperfeiçoarmos gradativamente. Promova, por exemplo, como quarto passo, sugerimos, promova todo o bem que estiver a seu alcance. Na casa espírita, por exemplo, você vai encontrar isso. Pois depois, o próprio bem lhe alcança onde estiveres. Isso é muito importante. Nunca se esqueça, se um dia você caiu, foi porque esteve vigilante. Quanto menos se espera, somos sequestrados por emoções sem aviso prévio. Ou seja, não permita uma tristeza por muito tempo. Não cultive na sua forma de entender que tudo aquilo que nós encontramos depende de nós. E precisamos entender e de dar-nos uma oportunidade. Como pode, repetimos, uma pessoa trabalhar sendo que ela não consegue cuidar de si mesma? Às vezes, aprendendo a cuidar dos outros, consequentemente, aprendemos a cuidar de nós mesmos. Lembrando que muitas das vezes a nossa insensibilidade, quando nós passamos a cuidar de uma pessoa, por exemplo, com uma doença terminal, passamos também a ter sentimentos valiosos. Então, por isso, é interessante se nós entendermos, para que se nós esperarmos sermos pessoas perfeitas para trabalhar, quem de nós poderíamos estar numa casa espírita? Imagine como eu poderia falar de amor se eu ainda não vivencio o amor na sua plenitude. Lembrando que nós temos quatro pilares para o amor erótico, o amor apego, o amor pleno e o amor incondicional. A humanidade em si, neste momento, passa do amor erótico e apego. Ainda nós nem chegamos ao amor pleno e ao amor incondicional. O amor erótico é essa atração física que as pessoas, às vezes, acaba tendo relações descartáveis, levando, inconsequentemente, à depressão. O amor apego, geralmente nós dizemos, eu não consigo viver sem fulano de tal. E o amor pleno é quando você já consegue ser uma pessoa mais equilibrada e começa já a aceitar as pessoas conforme elas o são, não exigindo das pessoas uma perfeição que ainda nós não obtemos. Mas o amor incondicional é, se a pessoa for embora, continuamos a amá-los. Da mesma forma, diríamos a todos vocês, sem nenhum medo de estar errado, nós não podemos esperar que tenhamos perfeição para trabalharmos no bem. Não podemos aprender de outra forma a não ser praticando. Lembrando que a caridade é o exercício do amor. Daí essa valiosa contribuição da Casa Espírita. Nossa, quando eu fiz a primeira campanha do Quilo, eu fiquei chorando, eu fiquei emocionado, porque quando eu pedi, na primeira casa que eu bati as palmas, e eu estava depressivo lembrando disso, eu fui bater, uma pessoa disse assim, você não tem vergonha com essa saúde toda pedindo para você? Eu disse, ah, eu ainda não estou pedindo para mim, mas já estou treinando caso eu venha precisar. Então, eu tive ali uma emoção muito forte, porque até porque eu estava com vergonha de pedir. Então, se nós tenhamos dificuldades, que teremos as necessárias oportunidades, não podemos deixar de estarmos preparados para os desafios. E muitas das vezes, essa forma de enxergar pode nos deixar acomodados, não trabalhando porque ainda trazemos em nós a consciência de culpa. Ou seja, se nós não aprendermos a trabalhar, que seja com a mínima força de vontade, eu lhe dou todo o bom senso. Que nós tenhamos a grande forma de pensar. Não precisa que nós tenhamos a forma de entender. É quando nós não somos, por exemplo, considerados, ou que aquilo que nós estamos pensando não é aquilo que as pessoas comungam, não quer dizer que estamos sendo contra, estamos apenas colocando formas diferentes para que de alguma forma possa chegar até você, nossa irmã, uma forma suave de entender. Porque o que me salvou foi fazer alguma coisa. Porque ai de mim, se eu tivesse parado para olhar o meu passado. Porque o meu passado não foi nada bem. Então assim, eu era uma pessoa totalmente mundana antes de conhecer o Espiritismo. Totalmente obsediado. Então, hoje aqui estou falando à sua alma, ao seu coração, dizendo que Deus vai lhe tocar. Deus vai lhe dar a oportunidade. E quando aparecer, vá lá, faça alguma coisa. E que nós precisamos entender que tudo aquilo que nós estamos vivenciando é para a nossa virtude. Veja que bendito seja realmente o nosso passado, porque nos traz a experiência. Precisamos entender que não há uma outra continuidade, se nós não entendermos corretamente. E pediríamos aqui as escusas necessárias, que se nós não estamos aqui alcançando as expectativas de todos, perdoe a nossa fragilidade, mas que estamos aqui de coração aberto, para que possamos estarmos trabalhando. Precisamos entender que só há uma forma de entender a nossa depressão. Se nós nos afastarmos daquilo que possa nos trazer o bem, nós estaremos inevitavelmente muito mais distante de vencer a depressão. Não há necessidade de ficarmos tão somente lamentando aquilo que nós não venhamos a ser como regra, e que tenhamos a força e a coragem de entendermos aquilo que podemos fazer e aquilo que esteja ao nosso alcance. Então, eu gostaria de que você pudesse entrar na Rede Amigo Espírita, onde colocamos ali hoje à disposição o artigo Vencendo a Depressão. Gostaríamos de dizer que estamos maravilhados com as energias. E perdoe novamente a todas as perguntas que possivelmente nós não tivemos assim a grandiosidade de respondê-las conforme muitos gostariam. Mas que hoje, em verdade vos digo, como dizia Jesus Cristo, bem-aventurados são todos aqueles que praticam o bem, sem considerar se uma pessoa é equilibrada ou não. Mas lembrando do testamento, que bem-aventurados são aqueles que se encontram a caminho, e não aqueles que se acomodam, procurando responsáveis pela sua tristeza. Esteja aberto às oportunidades. Que Deus possa inevitavelmente atingir o coração de todos nós. Gostaríamos de deixar uma reflexão muito oportuna. É muito interessante observar que quando nós estamos fechados, como uma casa, os raios solares, através do amor, penetram as vidraças, chegando-nos até onde nos encontramos. Da mesma forma, a minha energia dos amigos espirituais e da rede Amigo Espírita possa chegar a todos nós, sem exceção, como raios solares e energias benéficas, e que sejamos dispostos a tirar qualquer uma. Eu não sei até onde eu poderei ir, mas pelo que combinamos com José Aparecido e a nossa querida Rosângela Xanri, ela nos disse mais ou menos uma hora de explanação e algumas respostas. E eu peço licença para dizer o nosso muito obrigado às energias chegado até a nossa pessoa, mesmo através da tecnologia. E que é muito grato ao nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos hoje vivenciando através da internet e nos aproximando de almas tão nobres quanto as pessoas que aqui se encontram. A José Aparecido, àquele que estendeu a gentileza de aqui nos encontrarmos. Espero ter correspondido de forma simples. Eu acredito não ser o dono da verdade, mas com esforço e com a emoção de nos encontrarmos servindo a Cristo, eu peço que perdoe os nossos assassinatos verbais, as nossas maneiras de nos encontrar, e que, de alguma forma mais sublime, possamos dar o nosso melhor. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Bem-aventurados a todos os internautas de boa vontade. Bem-aventurados a todos que abriram o seu coração e a sua audição à minha fala. Que Deus nos abençoe. A quem eu passo agora, Xanri? Obrigada, Célio. Obrigada, Sobreiro. Célio Faria, muito obrigada. Eu vou perguntar aqui se tem alguma pergunta. Apesar que todas as perguntas, as colocações, o Célio foi respondendo. Quem prestou atenção obteve a sua resposta. Mas eu vou perguntar. Tem alguma pergunta dentro deste tema, vencendo a depressão, que alguém gostaria fazer ao terapeuta Célio Faria? Olha, ele está dizendo ali. Quem quiser adicioná-lo no Face, pode. Terapeuta Célio Faria. Você quer fazer uma pergunta, Rita de Cássia? Adicionar, né? Célio, muito obrigada. É um tema extenso, né? Que pode ser abordado sobre vários aspectos, como você fez. Mas já fica o convite aí, fica o convite para você retornar aqui conosco, né? Quando você tiver disponibilidade. E também o Amigo Espírita coloca lá o artigo Vencendo a Depressão de Célio Faria. Acessem a Rede Amigo Espírita. Podem copiar o link, né? E guardar. Muito obrigada, Célio. Então, você quer colocá-la aqui na área de... Então, eu tenho algumas perguntas aqui que eu fui anotando, mas o Célio foi respondendo. né? Ele foi respondendo, mas rainha, coloque na área de texto, vamos ver, né, se ele não respondeu essa. Ele está aqui conosco e vai responder. A Tisa, querida, nos coloca lá, que quinta-feira próxima, dia 30 agora, né, nós teremos o estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e o evangelho, com o tema Amai os vossos inimigos, com o nosso querido Beto Costa. Olha, o Célio está respondendo ali, né, a Yellow Du, ela pergunta, a depressão tratada como problema físico pode ser só emocional? Ele respondeu que não necessariamente, mas pode sim ter sua raiz no emocional. Então, nós vamos neste momento, deixa os avisos eu já dei, né? Compreendeu, Yellow? Mas busquem, né, uma rede amigo espírita e vocês vão poder ouvir novamente o Dr. Célio, ok? E antes que vocês se retirem, eu quero convidar o Balk. Paz e muita luz a todos. Uma boa noite. Após esse trabalho maravilhoso do nosso irmão, amigo Célio, falando sobre esse mal que se acomete agora aqui entre nós de uma forma bastante volumosa nos dias de hoje, a depressão, nós chegamos a uma conclusão de que, como Jesus, certa feita, nos disse que éramos deuses e que seríamos capazes de fazer o que ele fazia e até muito mais. E baseado nisso, acreditamos que com o fortalecimento das virtudes que existem em nós, com a prática constante em busca de fazermos o trabalho para nos colocarmos como homens de bem, a possibilidade de nós curarmos a nós mesmos, ela é infinita, se nós realmente buscarmos a nos conhecer com profundidade e saber cuidar daquilo que somos acometidos a todo instante, cuidando zelosamente do nosso espírito e também desse altar maravilhoso, dessa roupa maravilhosa, dessa armadura que usamos aqui na Terra, o nosso corpo. Se paralelamente tratarmos do nosso corpo e do nosso espírito com disciplina, com equilíbrio, com serenidade, alimentando sempre com aquilo que Deus nos deu, as virtudes, certamente nós seremos homens sadios mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Mas tudo aquilo que o nosso irmão nos trouxe serve para que nós possamos nos vigiar constantemente na tarefa árdua que temos de viver e aprender aqui nessa terra. E a prece é realmente o remédio melhor para que nós possamos curar não só a depressão, mas todos os males que nos acometem. Portanto, nós aqui estamos, reunidos, pedindo a Jesus, nosso irmão e mestre querido, e a Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, que nos conceda o prazer de podermos dizer obrigado, de sermos gratos pela essa oportunidade maravilhosa que nos dá de podermos viver, aprender, trabalhar e curar as mazelas que trazemos de outras vidas. Portanto, que Deus possa fazer com que nós sempre façamos luz dentro de nós, para que ela possa também gerar claridade ao nosso redor e não só nos beneficiar, mas beneficiar sempre a todos aqueles que se aproximarem de nós, possam sentir a nossa melhora, a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso amor, as virtudes que carregamos em nós, sendo vistas de uma forma brilhante, de uma forma bem esclarecedora. Que Jesus possa dar a cada um de nós que aqui estamos, nesta sala, a convicção, a fé, firmeza e a esperança de que certamente estamos melhores após esse trabalho de hoje. Que aqueles que se sentiram ainda ofuscados, ainda se sentem enfraquecidos, possam, através da prece, através da gratidão a Deus, se fortificarem, se fortalecerem no sentido de que só o amor nos construirá uma vida melhor. Que Deus fique conosco, que possa nos proteger, nos abençoar e nos iluminar, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado, Xanri. E qualquer dia que precisar, Xanri, eu estarei presente. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado. Graças a Deus. Obrigada, querido Mestre Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga, que sempre está presente conosco. Acesse Rede Amigo Espírita www.redeamigoespirita.com.br.